vou alterar alguns dígitos do meu RG. O cesto da caixa postal e trocar de AP. Ei, minha gente, deixa eu perguntar com vocês. Vocês já viram aquele meme do compadre corno? Tá aqui, mas compadre corno. Já tô mesmo livre, senão... Grita, compadre corno. Grita mais alto, compadre. Fazia um dia bonito, ela chegou. Pois estão direito. E olha só, minha gente, como você ouviu aí no nosso comercial, a Madeireira Nobre, nós temos três lojas para melhor encontrar. Nós temos a matriz na cidade de Marcolândia. E temos as filiais na cidade de Araripina e Trindade. E você ouviu aí, né? Na organização de Bila e Sueli. Pois é. Lembrando, para mais informações, você deve ligar, né? Matriz em Marcolândia, 89994-290555. Araripina, 87991-56956. E... Trindade, o fone é 87-3870-2821, na organização aí de Bila e Sueli. E olha só, minha gente, você que procura uma clínica médica de confiança e qualidade para realizar o exame de ressonância magnética. Eu quero dizer para você que a Imediata Saúde está à sua disposição com equipamentos de última geração, permitindo diagnóstico preciso e profissionais altamente qualificados. Olha só. Nesse mês agora de julho, aproveito que nós temos uma super promoção para você aí de casa. Você que acompanha a nossa live, é isso aí, olha só. A promoção que a Imediata Saúde tem para você é especialmente essa. Descontos que variam de até 20% em exames diversos. Então, sim, na Imediata Ressonância você será atendido com todo o cuidado e conforto que merece. Tá? Não deixe a sua saúde para depois. Cuide já. Estamos localizados na rua Pedro José Rodrigues, sala número 6, Araripina, Pernambuco. Olha só o que o comercial vai dizer para vocês. Ressonância magnética, o exame que veio para resolver o seu problema de saúde. Bom dia, Luan. Tudo bom? Como é que você está, meu amigo? Imediata Saúde, a melhor equipe de médicos e o aparelho de última geração para o seu diagnóstico mais certeiro e preciso. Servindo a toda a região do Araripe. Clínica moderna, atendimento personalizado. Eita porra, agora aí eu me lasquei. Imediata Saúde, marque seu exame. Estamos localizados na rua Pedro José Rodrigues, número 17, Centro, Araripina, Pernambuco. Telefone para contato 87-99179-9846. Marque seu exame. Atenção, atenção, vem aí o Arraial do Luizão, é isso aí. Vem aí o Arraial do Luizão e eu tenho uma super novidade pra você. Atenção, atenção, eita! Abração pro meu amigo DJ Alailson, acompanhando a nossa programação. E olha só, minha gente, o Arraial do Luizão vem aí na sua... Eita! Na sua 16ª... Pois estão direito, viu? 16º Arraial do Luizão. Eita, abração pro meu amigo DJ Alailson. Olha aí, gente, nesse dia 12 de julho vem aí o 16º Arraial do Luizão na Praça do Quilombo Barra. Será nesse dia 12 de julho, é isso aí. Dia 12 de julho. Apresentação de quadrilhas, haverá comidas típicas, né? será a partir das 19 horas. E olha só, nós teremos atrações, viu? É isso aí. Nós teremos Ellen Show, Francis dos Teclados e, claro, o DJ Alailson fazendo a festa pra vocês. É isso aí. 16ª, eita, apresentação do Arraiado Luizão. Será aí no Quilombo Barra. A apresentação acontecerá a partir das 19 horas na Praça do Quilombo, dia 12 de julho. E teremos aí comidas típicas, apresentação de quadrilhas. Teremos também aí Ellen Show, Francis dos Teclados, DJ Anailson. A organização é da equipe gestora e quadrilha Escorrega no Salão. Eita, menino! Se você não for, só você não vai. E aí, eu vou. Tu vai? Vai ou não vai? Tem que ir. Abração pra minha amiga Iraneide, lá na Barra. Abração também pro Miguel Ailson, Anulismo, um abraço. Dona Mercedes, seu Goiano, abraçando também a Marcinho, o Valquírio. Valquírio, um abraço pra vocês, viu? Eu bom? Bom não, meu filho. Mel. Ê, DJ Alailson, nós é bom e chega cedo, viu? Olha, meu povo, nós vamos de mais comerciais pra você. E eu volto já. Suplemento que age como decorativo, auxiliando no combate à sífilis. Tarucaroba ajuda nos casos de câimbras, doenças e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tarucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Tarucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada, no combate de cravos, espinhas e manchas da pele. O Tarucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Tarucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Tarucaroba tem a taxa de joelho. O Edil Vladimiros está totalmente climatizado. O Edil Vladimiros está totalmente climatizado, oferecendo aos seus clientes muito mais conforto. O Edil Vladimiros, você compra tudo para o seu lar. Oi, Poliano, tudo bem? Como é que você está, Poliano? No lugar, Edil Vladimiros, onde você compra economizando na Praça Valdemar Leal, em Padre Marcos, no empreendimento de Serpentino e Maria. Vem aí! O grande show do ano será nessa sexta-feira, dia 5 de julho, às 22 horas, no Clube Beira Rio, em Riacho do Plane. O grande show com ele, Vando dos Teclados. Pensa que ficou embora, não tem que ficar chorando. Bom dia, Giovana. Olha, minha gente, atenção, atenção, olha só. O pai Bruno Diogo, né, avisa a todos aí, né, que a agenda está aberta para o mês de julho. Jogo de cartas, trabalhos, orientação espiritual, todos os tipos de trabalhos, olha só. Limpeza de corpo, abertura de caminhos, amoroso, adoçamento. Lembrando que você deve agendar o seu horário através do WhatsApp. 899-88-359360. É isso aí. Meu amigo pai Bruno, né, está aí com a sua agenda aberta para atendimentos aí na tenda Nossa Senhora das Candeias, né? Jogos de cartas, trabalhos, orientação espiritual, todos os tipos de trabalhos. Limpeza do corpo, abertura de caminhos amorosos, adoçamento. Lembrando que se você deseja, você deve agendar o seu horário através do WhatsApp. 899-88-359360. Organização Pai Bruno Diogo. Bom dia para minha amiga Giovana. Bom dia para o meu amigo Bruno. Bom dia para minha amiga Rayane. Eita, Rayane, cadê tu, Rayane? Bom dia para minha amiga Poliane, que Deus abençoe, viu? Gente, olha, não esqueça que nesse domingo nós temos mais uma rodada do Araripe da Sorte, muitos prêmios para você. Eita! Muitos prêmios para você, e você encontra carteiras à venda aí com Ecken CDs, Arthur CDs e com a Natália Buleiro na banca A Sorte. E trazer tudo em troca, paz, amor, precisamos conversar. Olha, meu povo, atenção, você de Padre Marcos e região, que precisa adquirir um fone de ouvido, adquirir uma capinha para o seu celular, ou até mesmo o seu aparelho celular, atenção. O meu amigo Júnior do Pagode tem as melhores opções, viu? Eita, coisa boa. O meu amigo Júnior do Pagode tem as melhores opções em aparelhos celulares, né? É, capinhas e muito mais. Então, procure aí o meu amigo Júnior do Pagode. É isso aí. Lembrando, viu, minha gente, olha, que o meu amigo Júnior do Pagode, lá você encontra diversas novidades em capinhas, celulares também, né? Cabo USB, lá você encontra também caixinhas de som, boné, você encontra também microfones para fazer lives, entrevistas e tudo mais aí pelo seu aparelho celular. Olha só, lembrando que a loja do meu amigo Júnior do Pagode está localizada aqui em Padre Marcos, em frente à Pizzaria de Elane, ao lado da funerária Vida Nova.